Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon. 100% mais caçador e 200% com mais sono. E do meu lado direito está o Lucas. No hype pra março de 2021. Peraí, março de 2021 vai lançar o quê? Monster Hunter? Monster Hunter Rise. Ah, tá. Nossa, essa veio de dentro. Eu queria me dar algumas explicações pelo fato de eu não ter entrado pra gravar na semana passada, apesar de que não me convidaram, tá? É, só pra deixar bem explícito. Em todo caso, eu tô num... Esse último mês eu tô muito na correria, não posso entrar em detalhes, mas é questão de novo emprego, de algumas coisas que eu tô fazendo por fora e alguns outros projetos que eu também tô participando. E entre esses projetos eu participei de uma hackathon, né? Hackathon, pra quem não conhece, é uma maratona de desenvolvimento. Ela pode ser para um problema específico, mas no caso foi baseado em jogo. Então, foi uma mistura de hackathon com Game Jam. E, assim, a ideia é que você fique durante um período, 3 ou 4 dias, junto com uma equipe, trabalhando intensivamente em um projeto. No nosso caso, foi um jogo. E, no meio dessa maratona, no segundo, terceiro dia... Eu comecei a sentir uma dor muito intensa na parte das costas, né? Pedra no rim. Eu já tinha sentido essa dor antes, cara. E, mano, na hora eu falei, é pedra no rim. Puta que eu pariu. O problema é que eu mudei de emprego e nisso eu mudei também meu plano de saúde. E eu não tinha registrado tal, porque meu plano de saúde agora é carteirinha virtual. E eu não tinha registrado senha, cara. Aí eu fui entrar no site deles... com dor assim intenso, falei, puta que pariu, tô com dor, vou ter que ir no médico. E aí eu entrei no site pra cadastrar a senha com dor, e o site começou a dar erro. Aí eles falaram, baixa aplicativo. Eu, caralho, aí eu entrei no App Store, tava pra baixar o aplicativo, e deu erro no aplicativo. Aí só tinha uma solução que era ligar pra eles, mano. Tive que ligar com dor, e a menina falando, tudo bem, senhor? Não sei o que. Eu falei, não, tá tudo certo. Tô morrendo, pô. Qual o seu CPF, qual o seu e-mail, qual a sua data de nascimento, não sei o que, não sei o que lá. Eu falando, moça, eu tô com muita dor. Me ajuda, pelo amor de Deus. Sério, eu tava chorando já, cara. E depois de 20 minutos eu consegui cadastrar minha senha pra poder solicitar minha carteira virtual pra poder ir no médico. E foi desesperador, mano. Você tinha que otimizar o tempo, já ia pedindo no carro, assim, com o telefone, correndo, sabe? Não, então, eu devia ter feito isso, cara, mas, nossa... Não pode usar celular quando dirige, Mario, você é louco. Não, era pra ser isso. Eu ia pagar, eu juro pra vocês que eu ia no médico e pagar particular, cara, porque era qualquer coisa, assim, falando, mano, tô jogando dinheiro da tela. Mas olha a cagada, quando eu tava indo pro médico, a pedra se mexeu e a dor parou. Eu cheguei no médico um pouco sem dor. Aí, não sei se vocês sabem, pelo que eu sou, ele já entende um pouco, mas... Eu tenho anualmente isso aí. Nossa, periodicamente, né? Então você já sabe que existe um procedimento no médico que é a emergência da pedra no rim. Quando você chega e fala assim, olha, eu tenho pedra no rim, desce só alarme, assim. São os caras descendo tipo bombeiro, né? Caindo num pote, assim, né? É isso mesmo. Eu cheguei calmamente, eu tava com um pouco de dor porque, né, fudeu comigo, assim. Eu cheguei pra moça que ia fazer a ficha, eu falei, olha... oi, tudo bem? Ah, não sei o que, vamos fazer a ficha e tal. Ela falou, e quais são os sintomas? Eu falei, eu tô com crise de cálculo renal. Nossa, automaticamente, pá! A enfermeira veio, o carrinho de roda, caralho. Eu falei, não, tô tudo bem, mano, calma, a pedra se mexeu, pá. Ó, só pra esclarecer, eu tô bem, conversei com o médico, fiz todos os exames, era pedra no rim, 0,4 centímetros. Ele falou, olha, você tem a opção, você pode ficar internado, ou você pode espelhar a pedra sozinho, em né? casa, Aí eu tava no meio da hackathon, eu falei, nem fudendo, cara, que eu vou ficar aqui. E eu já tinha... na outra vez eu tinha ficado internado e é uma merda. Além de ficar internado, você tem que operar. E é uma semana mijando sangue com o catéter enfiado, ó. Eu nunca operei, ainda bem. Não, eu vou te contar a experiência, Lucas, mas... Eu falei pro médico, eu vou expelir na força da raiva ainda. Vai dar um tiro no vaso, vai furar ele, né? Ele falou, beleza, mas se você não expelir, ele foi exatamente isso. Você vai ter que voltar aqui e resolver na faca. Aí eu falei, beleza. Aí, mano, eu comprei 4 litros de água e só tomei. Cheguei em casa, mijei, a pedra saiu, cara. Vou te falar um segredo. Eu nem tô precisando ir no médico mais ultimamente quando eu tô começando a ter dor assim. Eu já deste jeito aqui, o chá quebra-pedra e de cabelo de milho. Quebra-pedra, existe isso? Não. Sim, chá quebra-pedra, mas também tem o cabelo de milho. Se você pega e ferve, esse eu não tô zoando, não, cara. Eu faço. É que eles são diuréticos, né? O cara tá na medicina alternativa de mão dada, né? Não, mas é sério. É que assim, quando eu já começo a ter uma dor leve, eu sei que eu tô com alguma merda aqui. Uhum. Aí eu já começo a tomar com antecedência o chá. Uhum. E eu vou te dar um segredo. Quando você tá com uma dor forte no rim, não toma água. Não toma água. Espera passar dor. Você tá se comprometendo falando isso. Isso aqui é o próprio Drauzio Varela que falou, mano. Vai no YouTube ver o vídeo dele. Isso aí, cara. Se você tá com a dor no momento, não toma, porque vai inflar sua bexiga e a dor vai aumentar. Nossa, isso é vídeo do Drauzio Varela no YouTube, mano, se quiser, vão lá ver. Isso, mano. Aí tá me parecendo o Yahoo Answers, cara, mas tudo bem. Não, porra, beleza. Mas qual o tamanho das suas pedras, Lucas? Ah, eu não lembro. Eu faço aquela ressonância lá, mas eu esqueço. Todas as que eu tiveram foram de 0,4. É que varia, tipo, dependendo, só sai na operação, né? Não, às vezes não sai nem com reza brava, sai normal. Então vai variar um pouco. Na dúvida, consulta o médico e não o Lucas. Na dúvida... Caralho. Por favor, vão no urologista pra resolver. Não vai no Google, não. Não, não tô duvidando de você, Lucas. Só que nunca é bom não... não só ver no YouTube, por mais que seja o Drauzio Varela. Pode ser o Papa falando. Da última vez que eu tive pedra no rim, foi há 5 anos atrás. E quando eu fui ter, eu tive duas de uma vez e uma ficou presa na ureia ainda, mas tudo bem. Aí cheguei no hospital também desesperado e o médico falou, vai operar. E eu falei, puta que eu pariu, não sei o que, tudo bem, vamos operar. E eu lembro que, mano, eu tava tão desesperado pra operar que o médico falou assim, olha, a gente aqui, foi brincar comigo, pá. A gente aqui é especialista em mudança de sexo, hahaha. Eu falei assim, cara, se eu acordar e tiver com meu pau, eu vou quebrar meio mundo aqui. Aí ele, esse cara aí vai virar Maria, pá, me zoando no meio da operação, assim. Injetou a anestesia, eu pá, dopei, assim. Inclusive, a anestesia geral é um negócio muito louco, cara. Você tá ligadão, assim, de 0,5 segundos, você tá no Age of Aquarius, sabe? Você tá brisando, olhando pra lâmpada, e o médico batendo do lado, acabou. E aí, beleza, aí eu operei, não senti nada, mas o pós-operatório é uma droga, porque eles enfiam um catéter J duplo, que eles chamam, que, cara, você, além de você ficar urinando sangue por uma semana, pra tirar, o processo mais medieval, sei lá, mais antiquado que eu já vi na medicina. Gente... puxar o negócio. É, os caras vai... Igual palhaço quando tá tirando coisa do bolso, lenço, sabe? Lenço. É, exatamente, ele tira o fiozinho lá do seu órgão genital e vai puxando até sair. Mas dói? Dói, cara. É horrível. Assim, é acordadão. Depois de uma semana da operação, você vai no urologista e ele vai puxando. Ah! O Jomon vai perceber agora a situação. Eu lembro que na época o meu urologista falou, olha, você não pode sair. Só que eu tinha ingresso pra ir pro CBLOL 2015. E eu falei assim, não, beleza. Uma semana depois eu tava lá no final do CBLOL. Foi aquele lá do Allianz? Foi exatamente aquele. Nossa. Aquele do Allianz foi... Eu tava no mesmo estado que eu tô gravando esse cast. Eu tinha acabado de acordar e corri pra lá, então... Não, eu tinha acabado de operar, mano. tava lá. 3 dias depois tava operado com o rim suturado e tava lá pulando. Comendo traquinas lá. E McDonald's depois que a gente foi. Com a calça toda vermelha de sangue. Depois não sabe porque tem uma pedra lá. Do nada, como agora virou procedimento da Nintendo, eles realizaram o Nintendo Direct Partners essa semana. E nesse Direct Partners, eles trouxeram algumas novidades de jogos, mas diferente das outras, são alguns jogos mais triple A's, né, que eles apresentaram. Mas antes de mais nada, eu queria saber de vocês O que vocês estão achando dessa política da Nintendo de apresentar directs do nada e a gente ter novidades a cada semana? Esse foi anunciado um dia anterior, né? Mas foi do nada. Esse não foi... Então, é que esse, tipo... Normalmente os directs... A gente teve dois partners, né? Esse é o terceiro. O primeiro a gente foi anunciado antes e na hora soltaram um vídeo. E o segundo saiu o vídeo no dia, assim. Eles não avisaram de prévia. Mario 35 anos foi do nada também. É, o Mario 35 anos foi do nada também. Mas é que eu tô pensando mais nos directs de partner showcase. Que é esse modelo que a gente tava vendo, né? Que é o terceiro. É, mas a ideia acontece geral mesmo, dos dois directs. O que vocês estão achando da política de eles estarem tendo toda semana? Dos partner showcases. Dos direct mini. Eles estão soltando... A cada semana a gente tá tendo uma apresentação nova. Acho que a cada duas, mais ou menos. Não, tipo, semana passada não teve. Foi um vídeo. Semana passada não foi um direct, foi o anúncio do Hyrule, só. É, verdade. Mas em toda semana a gente tá tendo apresentação. É, um anúncio novo, assim. Se for ver, assim, assuntos diversos, toda semana tem alguma notícia e eu vou falar que agora que eu tô me acostumando com esse novo processo deles de passar o conteúdo pra gente, eu tô começando a gostar, porque no começo é aquele baque, né? A gente tá acostumado com eles anunciando uma direct dias antes, aí chega lá, é uma direct de, sei lá, meia hora, 40 minutos, um negócio grande, assim, com títulos de peso da Nintendo inclusos também. Aí, quando eu vi a primeira mini, ficou aquele gostinho meio ruim, ainda mais que eu não sou fã de Shin Megami, mas eu entendo que pra certas pessoas, tipo o Jomon também, foi muito foda. Mas agora, até quando não tem conteúdo que eu não gosto muito, acho que tá ok. Se bem que teve Monster Hunter nessa, eu gostei pra caramba. Acho que tô começando a me acostumar, sabe? Eles estão soltando coisa pra todo mundo aos pouquinhos. Se essa semana você não curtiu, provavelmente na outra semana tem uma coisinha pra você, sabe? É, verdade. Eu acho importante porque a Nintendo ela não tá com um jogo first party pra apresentar, né? No máximo ela vai falar alguma coisa 2021. Mas nesse meio tempo ela tá conseguindo dar muito valor pras third parties. Então, não só com partners, né? Com outros jogos que eles estão apresentando no meio do caminho. Eu fico pensando que, por exemplo, se numa apresentação geral, um Nintendo Direct grande, aparecesse Disgaea 6... Tudo bem, vai. Disgaea 6 eu acho que é um mau exemplo, mas vamos pegar um jogo third party que não é tão aclamado. O pessoal não tá botando expectativa. Fitness Boxing 2. Teve gente reclamando ainda, né? Eu acho que esse é um mau exemplo também, mas vocês pegaram a ideia, né? Eu fico imaginando que um jogo third party desse estilo, que ele não teria tanto impacto numa apresentação, ele ficaria esquecido, sabe? Seria só um anúncio de relance. E nessas apresentações não, né? Ele consegue ganhar bastante destaque até. Ele ganha mais destaque. Ele com certeza ele vai ganhar mais destaque porque ele não vai ficar perdido, principalmente entre as coisas da Nintendo. Só que assim, eu considero Hyrule Warriors first party. Por mais que seja ali feita pro third party com a IP da Nintendo. Então, tipo, eu acho que ela tem as coisas dela. Talvez ela tenha optado por não fazer um direct geral porque ela não consegue anunciar nada de peso dela. Né? Porque um Hyrule Warriors não é de peso. Não sei. É que é deles, mas não é o que você espera pra um final de ano da Nintendo, né? Não, a gente não teve nenhuma previsão de alguém falando aqui, o Warriors vai ser o jogo de dezembro pra bater com o PS5 e Xbox, Series X. Então, tipo, o Warriors não é lá o maior jogo do mundo, o Super Mario, o 3D Collection que a gente tem agora, 3D All-Stars, também não é o jogo, tipo, que você chega e faz um anúncio e você vai esperar que a internet caia. Pikmin 3 também, que também foi um anúncio de rede social. Paper Mario, são todos jogos, tipo, ela não teve um grande armamento pra esse ano, né? Então, eu acho que, tipo, como eles não têm nada pra mostrar que seja um absurdo, então eles pegam e se pararam. Porque as coisas tão pares que eles lançaram, os anúncios, considerando todos os showcases, tipo, Shin Megami Tensei 5, agora o Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stars 2, eu acho que são Disgaea 6, Unifactor 5, um vídeo de gameplay, eu acho que são jogos, tipo, de peso. O problema é que a Nintendo não teve nada de peso. Não, então, mas foi exatamente isso que eu falei, né? A ideia é que eles não tenham jogos first party pra apresentar de peso, e eles estão conseguindo dar destaque para outros jogos que não teriam destaque no Nintendo Direct, mas agora estão tendo. E como eu não tive a oportunidade de falar, mas eu acho um ótimo meio termo o Hyrule Warriors para final de ano, tá? Principalmente numa época de pandemia. Mas vamos falar desse Nintendo Direct, então. Foi um Nintendo Direct curto, porque foi um Nintendo Direct mini, mas a gente teve bastante coisa apresentada, né? Começando por Monster Hunter. Monster Hunter, a gente teve dois jogos mostrados. O primeiro foi Monster Hunter Rise, que é um novo jogo da franquia, né? Principalmente o título Rise é um novo título da franquia Monster Hunter. Eu não sei exatamente o que, que ele vai ter diferente. Eles falam que você vai ter alguns insetos especiais chamados Waribugs que vão estar juntos, né, com você, mostrando direção, etc. Mas eu não sei dizer o que, que o Rise ele traz de diferente para a série Monster Hunter, entende? Não é mostrando direção só, pelo menos. É aquele bagulho do ganchinho que o cara usa, né? Eu nem sei o que é. O grappling hook, né, que eles falam. É uma teia de aranha no ar, porque o cara vai no meio do ar mesmo. É o Spider-Man de PS2 lá, que você faz a teia no céu aleatório, sem ter prédio, sabe? É um bom exemplo. Mas eu achei legal que teve uma direct à parte, né? Só pra falar de Monster Hunter. Então, talvez muitos detalhes aí estejam lá, Mario. Pra diferenciar mesmo, né? Até esse título Rise aí, eles colocaram em homenagem à nova... A nova mecânica de ficar escalando parede, sabe? Porque parece que... Depois de Breath of the Wild, tudo escala parede agora. Mas, ó... Sekiro... Então, muita coisa. O que eu achei muito legal, assim, de cara, né? É que parece que não vai ter loading entre as áreas do jogo. Eles falaram isso. É muito bom isso aí, porque é uma coisa que o Word trouxe. Lógico que a gente não tem gráficos de Word aqui, mas a gente tá vendo que certos aspectos de lá estão migrando pra aqui, que é muito bom. E eu adorei esse novo mascote aí, que é o Palamute, que é o cachorrinho, né? Além disso, eu achei muito legal que quando você joga sozinho ou duas pessoas, cada um pode usar dois bichinhos. E aí, já que não tem load entre as áreas, que tal usar esse lobinho que tem stamina infinita pra ficar correndo? Eu achei uma boa adição, sinceramente, pra tirar a monotonia um pouco de ficar correndo atrás do bicho, quando ele muda de área, né? E com uma área enorme, né? Agora você não vai mudar. Mas, ó, uma pergunta, não ter loading já caracteriza o jogo como mundo aberto ou não? Eu acho que não. E o World também não era mundo aberto, né? Tipo, é uma área grande. Uhum. Mas não é um mundo aberto, porque é dividido em fase tudo. Aham. Uhum. E eu adorei essa temática oriental, porque o Hub World em si parece que é totalmente oriental, sabe? A vila, né? Tudo, os inimigos, as músicas, os monumentos aqui. Tem bastante, acho que, bambu nessa fase que eles mostraram até. É a Kamura Village, né? Que eles estão chamando. No geral, fiquei felizaço com o que eu vi. Então, é legal ver, tipo, esse Rise é a fusão do que a gente tinha de Monster Hunter, vamos dizer assim, a forma original dele, com o que as coisas que veio com hoje, né? Eu achei impressionante, inclusive, conseguir colocar essa adição do World de mundo aberto, que eu achava que talvez o Switch não conseguisse. Por mais que seja mais feio, por mais que seja bastante pop-up, né, aparecendo na tela, a gente já vê nos vídeos isso acontecendo. Mas eu acho que foi até inteligente fazer um mundo aberto, cheio de montanha, pra você não ver atrás da montanha, que provavelmente tá carregando ainda. Então, é que no 100% apoio, você trouxe as melhorias de a facilidade que o World trouxe, as coisas mais automáticas que o World trouxe, pra dentro do Monster Hunter mais clássico, mano, é 100%, assim. E é um jogo, é um título super importante, porque o Switch ele não tinha um Monster Hunter original, né? O Ultimate Generations, se pá, tava no 3DS, né? Pelo menos no Japão. Aham. Uhum. Então, e é importante ter um Monster Hunter no portátil, e aí a Capcom sabe disso, e não falou que muita gente tava achando que o World ia ser só pra console, essas coisas. Não, pra portátil é importante, e o Switch tá aí. Então tem um Monster Hunter pra chamar de seu. Uhum. E só uma coisa que tem a mais aqui, que nem tem no World, mesmo jogando quatro pessoas, cada um pode trazer um pet ainda. Então ficam, tipo, meio que oito pessoas, assim, batendo no monstro. Não sei se vai ficar uma zona isso, mas eu achei muito legal. É, com o Deus e o Mundo pulando ali em cima, né? Xenoblade Chronicles 2. Fica ruim, eu lembro na época do Ragnarok que os pets foram lançados, que ficou uma meia bagunça também. Mas... Eu acho, não sei, refletindo sobre o Monster Hunter World, se não me engano ele usava a PSN pra se conectar, né? Ele ainda usa, né? A PSN pra se conectar, né? Eu joguei no PC, então... É, tá, aí é um pouco diferente, mas pra Nintendo, eu não sei se eles conseguiriam colocar o Word, principalmente por causa da conectividade que talvez eles tivessem que usar o Switch Online, e aí a pessoa teria que pagar, né? Ah, nesse também vai ter que usar. É, na PSN, o exemplo que você falou é um exemplo que você tem que pagar Plus, então tanto faz. É, tá, é verdade, é verdade. Talvez a Nintendo não esteja pronta pra uma conectividade Monster Hunter, viu? Uma infraestrutura. Não é nem isso, é que, por exemplo... Eu joguei o Monster Hunter Ultimate Online tempo. Eu acho que esse jogo não sofre tanto com lag, porque é você mais umas pessoas batendo num bicho grande. Então, eu não sei. Eu não sei como eles fazem pra fugir desse lag. Talvez seja que Mario Kart, sabe? Que dá até pra jogar de boa com lag, entendeu? É, o Monster Hunter, ele não requer que a galera esteja sincronizada. Exatamente, tipo... Por isso que dá pra jogar sem... É, tipo, tá lagado. Eu tava, inclusive, quando eu joguei o World... Eu joguei com um amigo no Japão, e a gente jogou normal, como se não acontecesse nada, e isso acontece, você vai jogar com o japonês, super normal, no Wii eu joguei com o japonês e não tinha muita diferença em Monster Hunter 3, porque aquela coisa, não importa, galera, né, você não é um jogo de luta que você tem que ter os dois, a exata posição dos dois, uhum. Tem uma posição mais ou menos, e fora que tem um monte de monstro que, além do monstro, é só um monstro grande, ele carrega entre as duas áreas, que é... Mais ou menos a mesma posição. Todos os monstros pequenos, eles existem, barra não existem. Pra cada um. Você vê o maluco batendo num negócio invisível. Ah, pra mim o que não deixa o World vir pro Switch é o gráfico do World. É o quão aberto ele é, o quão refinado, bonito ele é, né? Ele é peso de Devil May Cry 5 em questão, assim, que eu daria pra o quão ele pesa no console. E isso dá pra fazer um port, mas eu boto fé que a infraestrutura da Nintendo não tá pronta pra aceitar um jogo que é muito próximo de um MMO. É, então, sei lá, não é nem questão de lag, é questão de servidor cair mesmo, não aguentar a demanda. É que, como no Ultimate funcionou e eu joguei na boa, aí eu boto fé. Então, nessa questão não tô preocupado. Não é estilo Smash que... Putz, é jogo de luta, que o Jamão falou, aí eu tô ferrado. Aí eu nem esquento. Mas é, voltando só pro ponto que o Jamão falou de ser exclusivo do Switch, eu assim, verifiquei vários lugares, né, vendo vídeo, opiniões de pessoas na internet, e tô vendo bastante gente falar que finalmente vai comprar um Switch só pra jogar isso aí. Parece que ele tá aí pra suprir aquela época que tinha Monster Hunter portátil, estilo do PSP e 3DS mesmo, sabe? É, 3D Generation, 4D Generation. Uhum. Esses jogos, eles precisam estar no que nem o Jamon falou, no portátil, porque eles vendem 4 milhões, 5 milhões de unidades de uma vez, assim, de jogos, né? Aham. Uhum. Mas eu sinto que uma certa parte de pessoas que já era de Monster Hunter antes, saiu World, não curtiu muito World, sabe? Eu vejo muita reclamação nesse sentido, falando que o jogo ficou muito acessível, ou as armas e o design são muito ruins, o jogo ficou um pouco diferente no geral. E aí eu vi que esse Rise conseguiu agradar essa galera aí. É, então, aqui o Monster Hunter, ele tem a fanbase, uma parte da fanbase é exclusiva de portátil. Então, sim, tem um certo público, inclusive todo o fator social no Japão que Monster Hunter tem, que... Você vai conseguir só no portátil, a galera não ia comprar um PS4, porque é diferente, né? Você não tá do lado da pessoa, você não tá no bar com a pessoa jogando Monster Hunter. E só pra falar que eu quero a pelúcia do Palamute lá. e o amiibo dele. É, o amiibo dele. Ah, e os monstros? O que vocês acharam? É, eles adicionaram alguns monstrinhos novos, né? Mas, no geral, eu acho que eles falam, a gente vai ter mais de não sei quantos monstros eles falaram, mais de centenas de monstros, né? A gente sabe que é toda variação de cor no final. Não, pô, tem... Não, tem... Os três que eles deram foco são novos. É, então, mas são três espécies novas com 10 variações, praticamente. Mas no Monster Hunter, assim, até os que mudam cor, eles põem golpes novos, eu acho muito louco. Eu gostei que eles vão trazer os Turf Wars. Pra quem não sabe, o Turf War do Monster Hunter World era dois monstros no mesmo lugar se batendo, brigando, vai estar isso. Sim, sim. Mostraram até um bicho tentando engolir outro, o urso lá, eu achei engraçado. E eu achei legal que eles estão trazendo o bicho com algumas mecânicas novas, que nem meio que um Velociraptor lá, que ele tem dois minis dele do lado que ataca sincronizado. É, eu achei isso meio estranho, porque, assim, vai, você pega o Monster Hunter 3, tem aqueles bichos que tem, acho que a maioria tem, uns bichos que fica seguindo ele, sabe? O Great Jag fica com dois jagzinhos. Só que esse aí é eles e fizeram o curso de dança sincronizada, de nado. Os caras então, sabem... Então, mas você consegue matar os pequenos? Eu olhei e falei, pô, consegue. Parece que... Parece que o grande, ele manda em tudo e aí você tem que matar o grande, os dois é meio que tipo bracinho de subchefe. Eu fiquei olhando e falei, nossa, que estranho isso. Você mata eles primeiro, mas achei da hora eles atacando um, dois, três seguido, dando um golpe. É muito louco. E eu gostei, tipo, eu sou meio padrãozinho, mas eu gostei do bicho enorme, que eu esqueci o nome agora, a capa do jogo. Magna Malo? É esse o nome dele? Esse não, do World? É desse. Ah, você tá falando do World, desculpa. O desse é o Magna Malo. Não, é o desse Magna Malo. Eu gostei do Magna Malo que, sei lá, tem esses fios de Lagrakios lá do 3, então eu gosto do monstro da capa, eu acho ele estiloso normalmente. E além de Monster Hunter Rise, a Capcom também anunciou, né, no Nintendo Direct que eles vão lançar o Monster Hunter Stories 2, né, Wings of Ruin. Esse jogo, ele teve a origem no 3DS, né, ele é um jogo de RPG de Monster Hunter, e tem os gráficos com um pouco de cel shade, mas tem aquela cara de anime, né, então é uma direção de arte específica. Eles estão trazendo de volta os mesmos protagonistas, etc. E, bom... Não são os mesmos. São? Tem um mesmo protagonista, que é aquele menininho que fica em cima do... Eu pensava que era um Rider diferente, aquele cara lá. É o mesmo, inclusive. Eu acho que o modelo do Amiibo é o mesmo, inclusive. Talvez até você possa usar o mesmo... Não um Amiibo, né? É um Amiibo aqui, porque... É o Amiibo diferenciado que você tem a montaria, né? Do dragãozinho. É o Rathalos? É, o Rathalos, mas... Bom, primeiro, o que vocês acharam do anúncio? Vocês gostam da franquia Monster Hunter Stories 2? Vocês acham? Vocês gostam da franquia Monster Hunter Stories? Vocês acham que é um bom adendo pra biblioteca do Switch ou não? Sendo sincero, eu não joguei o de 3DS. É aquele jogo que eu olho, eu tenho vontade de jogar, acho bonito, né? O estilo de arte, acho que envelhece até que bem. Só que eu não joguei. Então eu não tenho uma opinião boa formada em cima dessa série, que é nova, né, praticamente. É, o segundo título, né, sim. Sim, então. Mas esse do Switch eu achei bem bonito. Quando eles falaram da história lá que os Rathalos estão sumindo, eu até fiquei mal, porque lembrei das missões que você rouba ovos de Rathalos no World. Provavelmente você é responsável por isso, mas... Não, mas é outro mundo, é spin-off. Eu sei, né? Eu tô brincando. Mas eu acho bonito, acho legal que tem monstros do World lá, que nem o Anjanath. É um Anjanath final que solta fogo lá, que parece que tá peidando. O veneno lá? Não, o Anjanath é a cobra, né? Qual que é o... Não, o Anjanath é o que tem... Ó, o meio roxo, com a parte em cima meio roxa, que é o que... É veneno e fogo, eu acho, não era? Veneno e fogo, é. Agora o Dinossauro Rex que solta fogo pela boca lá e parece que tá peidando é o... Ai, bom, não vem. Eu lembro daqui a pouco, eu vou dar uma pesquisadinha aqui. Mas eles estão trazendo monstros novos e... Eu tenho até vontade de testar, mas... Não sei se é um jogo que eu pagaria full price pra testar. É, no 3DS, eu acho que, tipo, eu joguei a demo, eu tinha gostado, inclusive eu comprei agora que, neste exato momento, que pra quem tá ouvindo ainda vai estar a promoção de jogos Monster Hunter no Switch no 3DS, eu comprei o Monster Hunter Stories do 3DS. Então, tipo, pra mim é uma franquia, era um jogo que chamava atenção, só que na época que lançou, eu não tava jogando tanto 3DS, não comprei. Agora eu vou tentar dar uma remendada pra ver como é. Só que era um jogo bom, a demo. Só que eu achava que o 3DS tava meio que no final da vida útil e já não tava ajudando. Então acho que lançar pro Switch é sim, é a jogada que tinha que fazer. Eu até me impressiono que não lançaram uma versão meio que HD da versão de 3DS. Então, mas a gente viu, tipo, com os gráficos super bonitões, eu acho que o jogo agora finalmente tem a chance de chamar a atenção que ele merece. Eu acho importante esses títulos porque mostra um pouco, na minha opinião, que RPG de turno ainda tem mercado, sabe? Apesar de que muito das vendas provavelmente vão vir da franquia, né? Do nome Monster Hunter. Se eu não me engano, esse jogo no 3DS, ele vendeu pelo menos 600 mil unidades. Então, eu acho que ele tem um certo peso pro Nintendo Switch. Então acho que vende mais aí, né? É, ele é mais acessível, com certeza, né? E ainda mais com a... Meio que não é uma venda casada, mas eles estão fazendo aquele crossover que eles insistiram em falar algumas vezes com Monster Hunter Rise. Eu não sei o que vai dar, mas se vai dar alguma coisa, provavelmente vai ter já alguns piás que vão comprar só pra pegar as coisas do combo dos dois. Umas roupinhas, né, provavelmente, ou umas quests meio diferente. Exato. É, mas tá aí, o jogo vai ser lançado só em 2021 e bem mais pra frente do Monster Hunter Rise, né? Ele acho que vai chegar lá pra julho, junho e julho, provavelmente. É, eu vi Summer 2021. O Summer deles é meio do ano, né? é junho, julho, agosto, né? Então, é isso mesmo. Tem essa faixa de tempo ainda. E só a minha reclamação é que quando a gente teve a parte da Direct do Monster Hunter, e eles falaram, na hora do Rise, eles foram lá e falaram, tem uns novos bichos, aí deram detalhes dos bichos, detalhe no bagulhinho que você fica dando grab hook, e todas essas coisas. Mas aí quando eles foram, aí eles pegaram e mostraram o trailer do Stories 2, e eles só falaram as mesmas coisas que eles já tinham dito, tanto na Direct normal quanto no Direct de Monster Hunter, e terminou. Aí eu fiquei meio tipo, caraca, essa parte aqui é meio que não teve nada novo, sabe? Eu entendo que vai, por ser um Direct diferente, eles estão considerando que vai ter muito provavelmente japoneses que vão ver só o Direct do Monster Hunter, e por isso eles não sabiam das coisas do Direct normal. Só que foi meio tipo, tá aqui, mesmas coisas, obrigado pela tua compreensão. Foi broxante. Bom, voltando a falar agora dos outros anúncios do Nintendo Direct Partners, Mini Partners, né? A gente, não necessariamente a gente vai falar na ordem, então basicamente a gente tá seguindo a ordem do release. Um jogo que foi apresentado no final do Direct foi Ori and the Will of the Wisps, né? Se não me engano, essa é uma sequência direta do Ori and the Blind Forest, né? Uhum. E demorou um pouco pra ele chegar, na verdade. É super importante estar aqui. O primeiro já tá. Jogos assim da Microsoft e Cuphead migraram assim, em plataformas consagrados. Então esse é perfeito, tá no Switch. É um jogo que se encaixa muito bem pra você jogar até em portátil mesmo, sabe? E foi Shadow Drop, né? Então... Foi. Adiciona o contador de Shadow Drops aí. Um jogo que foi lançado no momento, você já podia jogar. Eu acho que esse jogo tinha que ter chegado junto com Ori and the Blind Forest, mas... Bom, eu acho que eles foram com calma, né? Viram quanto que Blind Forest teve de aderência e depois lançaram o Will of the Wisps. Deixa a galera terminar o primeiro, aí deixa o gostinho assim de saudade. Ih, agora eu não vou conseguir falar isso porque eu tô falando cannabis aqui. Mas não comer as vendas um do outro. Canabalizar. Fitness Boxing 2, Rifman Exercise, que é também uma sequência, né, do Fitness Boxing. Eu vi gente reclamando desse jogo, mas eu acho besteira. Basicamente é um jogo que você usa pra se exercitar fazendo boxing de fitness que não é um boxing, você é um boxing mais ritmado. Nesse jogo ele é ritmado também, então a ideia é que você siga os movimentos na tela e você tenha um contador de calorias, etc. Além disso, eles mostraram que vai ter a inclusão de dois novos personagens. Então já fica aí mais um possível novo personagem de Smash. Claro. Jogadores podem customizar roupa, né? Podem ter uma variedade maior nos exercícios. Também foi incluso a possibilidade de jogar com dois jogadores, né? Então, se você tiver mais alguém em casa que quiser se exercitar, tá aí. Fora que o save data, né? Como é que é? O save do primeiro, né? Pode ser transferido pro segundo. Isso aí. O seu progresso. E o jogo é final de ano, então 4 de dezembro você já pode comprá-lo. É o jogo de final de ano da Nintendo aí. Pra queimar as coisas que você come na ceia, hein? já estão preparados. Ceia, não é? Eu sei que você come. Você vai queimar calorias de criancinha que você come. Que horrível. Agora falando do jogo. O primeiro é bem caro, né? Se eu não me engano, era 30 ou 40 dólares, não era? Eu acho que vale. Não é um off-price. Então, é aquela coisa, se a porcaria da Nintendo tivesse uma demanda, tivesse mais unidades do Ring Fit disponível, eu iria no Ring Fit fácil, né? Eu ia descartar esse jogo aí. Pra mim, essa é a opção pra quem não conseguiu comprar o Ring Fit. Sei lá. Pode ser, mas mesmo se ele fosse full price, o Ring Fit é um pouco mais caro por causa do acessório, né? Então ele ainda é uma versão mais barata. Eu acho esse jogo importante porque vem de toda aquela sequência de jogos de Zumba Fitness do Wii, sabe? Desculpa, acho genérico. Não é, cara. Cara, eu acho. Olha os personagens, eu acho genérico. Eu olhei, vi, tem 23 músicas. Aí eu fiquei olhando, escutando a música de fundo um pouco, pensei, ih, aquelas músicas genéricas de batidinha. E aí parece meio repetitivo. Soca pra frente, soca pra frente, soca pro lado. Aí, putz. Então, mas é que o Fitness Boxing é isso. Se você for numa academia que tem, a aula é exatamente assim, né? E vai ter o professor genérico lá também. Só que... toda essa característica artística, né, da direção de arte também, eu sei que eu tô repetitivo aqui, mas ter essas UI genéricas, músicas genéricas, fazem parte desse ramo de jogos fitness. Que nem eu falei, Zumba Fitness é assim, É, outros jogos fitness são assim, o único que não é assim é o iFit, porque ele pega os Mi's e coloca no jogo, mas se não fosse, também ia ser os modelos genéricos, tipo o iFit Trainer. Mas assim, a gente teve ouvinte já perguntando de dicas de jogos de exercício, então a gente sabe que existe o público pra isso, existe pessoas pra comprar, então eu acho justo lançar uma continuação. Primeiro deve ter vendido muito bem, era um título de início do Switch. Não, e tem gente que joga, eu tenho gente na minha lista que joga até hoje todo dia, então eu sou super a favor desse jogo. Eu não jogo porque eu prefiro me exercitar fazendo outras coisas, né? Inclusive eu não tenho espaço aqui em casa pra jogá-lo, senão seria uma ótima aderência. Mas eu acho legal. Não é só ficar pulando e socando? Eu pular num apartamento é complicado, cara. Ah, entendi, ok. Além do espaço, realmente, eu tenho um espaço físico muito, muito limitado. Tenho reclamação dos vizinhos, né? E eu acho que fitness boxing é divertido. Parece que pode ser chato assim, mas eu acho divertido. Bom, na sequência a gente também teve um novo jogo de Disgaea 6, Defiance of Destiny, tá chegando. Vai trazer um novo protagonista, obviamente, é um personagem que se chama Zed, né? Ele é um zumbi, só que ele tem uma característica mais humanoide, né? Não é tipo um zumbi que, né, a gente vê em The Walking Dead, né? Pelo que eu vi, ele, toda vez que ele morre, ele fica mais forte, é uma coisa assim. Ele é um resultado de uma super reencarnação, que eles dizem. Então ele é meio um deus, semideus. E que nem o Jumuka falou, toda vez que ele reencarna, através de uma variedade de mundos, etc., ele vai enfrentando outros personagens tipo, que estão relacionados com o deus da reencarnação, com o deus da destruição, que também é um outro tipo de reencarnação. E tá marcando também que é a primeira vez que a gente tá vendo um jogo 3D de Disgaea. Então a perspectiva tá de um sistema top battle igual dos jogos clássicos, só que com modelos 3D. E o que vocês acharam disso? Nunca joguei Disgaea. Ele tem os 5 aqui pra jogar no Game Pass. Talvez eu dê uma chance pra ver como é que é a série. E vai ter o trial no Switch também. É? Eles falaram logo depois. É verdade. Bom, dá pra dar uma testada, né? Mas é uma série que eu desconheço. Eu não tenho muito o que falar. Eu só acho que é um sistema interessante esse de grid aí. Me lembra qual que é aquele do Final Fantasy Tactics, não é? É diferente. É um SRPG. É tudo SRPG. É, mas é diferente. Tá. Não, sim, deve ser diferente, mas o fato de ser um gridzinho que você move personagens lá é uma característica, assim, similar. É, acho que sim. É que Disgaea é infinito, né? Você vai jogando e você não termina. Eu conheço um ou outro japonês lá que pegou o level máximo, mas nesse eu acho que eles falaram, olha, o level máximo é 9 milhões, não sei, 999 mil, alguma coisa assim que eles colocaram. É que, tipo, é um jogo que termina em questão de história, ele tem um enredo, você termina, e aí depois você tem meio que dungeons e grind infinito. Aí depois você, fica fazendo grind, subindo esse teu nível, vendo os números aumentando até onde seu coração quiser. Aí você para e acabou o jogo. Então, não é o meu tipo de jogo, porque eu tentei já jogar um e não deu muito certo. Eu nem terminei a história porque eu comecei a ficar esquentando no grind e não consegui voltar pra história. Eu fiquei lá, não, quero tentar grindar. Eu fiquei revoltado e parei. Mas eu vou tentar a demo do Switch o Free Trial do 5 pra ver se desperta o fogo do Disgaea. Hades, a gente já tinha visto falar desse jogo. Basicamente você vai controlar o deus do submundo, né, da mitologia grega em um dungeon crawler. O filho dele, né? É o filho, esse é contra os Zegreus. Ah, pensei que era o próprio Hades. Não, é o filho dele, aí você tem que fugir lá do... É que ele quer fugir do inferno, né? Aham, porque ele tá de saco cheio de ficar preso lá. essa é a história de Hades padrão também, viu, gente? Então... ele tá de saco cheio da função pra ele, né? O tempo todo, pra quem assistiu Hércules aí na Disney, é basicamente isso também. Assim, eu tô com vontade de pegar esse jogo, mas não no Switch. Porque motivos de preço. É, lógico. Eu já ouvi falarem muito bem desse jogo. Já ouvi falarem bem também dos outros jogos dessa empresa, que é o Bastion e o... Transistor e o Pyre. Isso, Transistor. Só pra você não cortar no segundo, porque aparentemente esquece o terceiro. não sabia. Tem o terceiro, então, nossa. É o Pyre, pô. É pra PS4 e Steam. Mas tá, é da Supergiant Games. Então não deu muito certo o terceiro aí, pra não falar então. Mas enfim, é um jogo rogue que eu tô interessado, porque eu comecei a criar paixão por jogos rogue, então eu tô dentro. Eu não sei, eu, apesar de eu gostar da mitologia grega em Percy Jackson, esse tipo de coisa, eu não consigo me afeiçoar com a mitologia grega nesse jogo, sabe? É, você vai falar, mas porra, God of War faz um negócio maravilhosamente bem, eu também não sou fã. Não, eu acho, tipo, completamente diferente, assim, eu tenho um jogo no Steam, né, eu comprei no Early Access, acho que foi no início desse ano, por aí, que eu comprei, eu comentei em algum lugar, num dos podcasts aí, eu não vou lembrar, e ele fica mostrando isso do Zygros tentando sair, e aí você fica vendo as interações dos personagens, que é um negócio onde a Supergiant Games brilha. E eu acho assim, se você gosta dos personagens da mitologia, é muito interessante, porque, tipo, as coisas que são aleatórias são os poderes que os deuses te dão, porque os deuses do Olimpo estão tentando te ajudar a sair de lá. Aí ficam falando, ah, e aí, sobrinho, não sei o quê, você tá tentando fugir do meu irmão, é? Aí, os Zeus falando pro sobrinho dele. Então, é interessante, tipo, os relacionamentos são bem interessantes ficar vendo enquanto tenta fazer as runs. É uma coisa, também é bom porque é uma coisa que meio que te distrai da decepção de você ter acabado de perder uma run. Porque aí agora você vai ver diálogos novos, porque no lugar que você volta é onde acontece muito diálogo, principalmente com os seres do submundo. Então, eu achei uma puta mistura. Eu não tava colocando fé porque era um jogo da Supergiant que começou em Early Access, lá pra Epic Story, que saiu com exclusividade, aí depois veio pro Steam e tudo. Quando eu experimentei no Steam, eu falei, tá, esse jogo aqui tem o pedigree dos caras. É um jogo que eu super recomendo. E dá pra fazer carinho no Cerberus. Dá pra fazer mesmo. Você tá falando isso, eu só consigo imaginar que Percy Jackson já tomou a frente de fazer uma história misturada há muito tempo e... Ô, louco. É, eu acho que... Ô, oh, Mario, vai na fé, mano. Eu vi um amigo jogar bastante esse Hades aí e o negócio é bom, mano. Ah, então, se o seu amigo jogou, então eu vou comprar, Lucas. Tá certo. Empire of Sin é basicamente um jogo de estratégia em que você tem que... Entra, né, no mundo sobre crime da máfia, né, de Chicago dos anos 20. E eu acho interessante que, se não me engano, a protagonista é feminina. Então, a gente não... Pelo menos eu nunca tinha escutado falar sobre a máfia tendo um personagem feminino marcante, né? A gente só vê um mundo machista quando eles retratam a máfia. E eu não entendi muito bem a mecânica... Mas eu já joguei Mafia e Mafia é o jogo mesmo, e se a estrutura for parecida de você escalando, desde o começo você é assistente do cara que vai cobrar as pessoas da loja, até você realmente ser o Al Capone da parada. Me parece algo interessante. Eu não tenho muito o que falar justamente porque não mostraram tanto gameplay, assim, com menus, né? Mostraram mais cutscene dos bonequinhos, um atirando no outro. Parece que você vai posicionar ele, sai uma briga lá, e aí você tem um resultado. É o que é estranho, né? Sei lá, a máfia não é briga de gangue. É basicamente mais político o negócio, né? Você cobra os outros adversários fazendo coisas inescrupulosas, mas também na base da conversa, né? Então não sei se funciona muito bem um jogo de tiro, que nos falou. Eu manjo zero. Manjo zero de máfia, então... O conceito não me parece adequar bem com esse estilo de jogo. E eu dormi. Nessa parte. Então, é a parte que eu falei, tá, a parte que deve ter pro público ocidental, eu não me importo. Sniper Elite 4, novo jogo da franquia, tá chegando pro Nintendo Switch. E sobre o jogo não tem muito o que falar, todo novo jogo de Sniper Elite, eles falam, olha, a gente melhorou sistema de balística, tem mais stealth, então é um jogo melhorado, igual todo novo FIFA, que eles falam que eles melhoram a mecânica, né? Agora, fica a dúvida, porque eu não sabia que Sniper Elite 4 ele não existia para os outros consoles, é isso? Eu dei uma olhada rápida no Google e parece que ele é um novo jogo que, assim, tá chegando agora. Eu pensei que ele já tinha sido lançado para outras plataformas, mas não. Ah, eu perdi a conta com esses, eu não manjo muito da série, só sei que você tá para dar tiro de sniper slow motion nos testículos do cara e você vê as duas bolinhas estourando. Isso podia ser bom pra pedra no rim, né? Você vai perder o seu... Não. Meu rim já tá fudido, cara. Tipo, processo aí, pelo menos eu perdi as pedras e não vou sentir a dor das pedras, vou sentir a dor do furo. Mas eu vou repetir o que o Jumon falou, eu dormi nessa parte. Eu até achei que isso aí era porta de jogo super antigo, porque eu perdi as contas, nem sei. PGA Tour 2K2001. Esse foi o jogo que eu dormi, na verdade. Acho que todos dormiram. É, meu, eu só dei risada que eles falaram assim, stunning graphics, aí eu vi no fundo serrilhado. Exato. Essa é a parte importante desse trailer. Foi pra dar uma risada. Vocês mostraram o jogo de golfe, vão falar, numa versão de Switch, stunning graphics, era que nem eu mostrar o The Witcher e falar, look at the stunning graphics, sabe? É, não, e tipo, e o chão não tem uma grama, assim, é só uma textura verde, então... Isso é preset padrão da 2K, eles têm que falar que são stunning graphics, porque é o que eles trazem a cada jogo. O teto da casa, no fundo, parece uma serra até, de tanto serrilhado que tem o negócio. Eu fiquei, porra, beleza. Eu acho beleza. Que você pode cortar essa frase quando você mostra um jogo no Switch. Normalmente. The Long Dark é basicamente um jogo de exploração survival. Os jogadores, eles vão ter que enfrentar toda essa mitologia, todo esse contexto de um... Estão presos no gelo. Eu ia tentar falar um pouco dessa... Bonito, né? Ia tentar falar bonito. tá bom, vai. Ia falar bonito mesmo. Mas é isso, vai escapar do gelo, foda-se. Você tá preso no gelo e... Se não me engano, tem um modo lá, Permadeath, que você faz o personagem morre e tem uma historinha. É só isso o jogo. Eu ia tentar descrever, eu ia tentar vender o bem, o jogo só meteu foda-se. Ah, eu vou ser sincero, eu caguei 100% pra esse cara. Os caras só... Mano, se tivesse o Mario, os caras prestavam atenção, né? O modo Permadeath pra um jogo do Mario, aí eu prestava atenção mesmo, desculpa. Bom, então acho que você prestou atenção no próximo jogo, Lucas, porque... É o Balan Wonderworld, que a gente tinha falado um pouquinho dele, o novo jogo da SEGA. É da SEGA? É, do criador não, do... É da Square Enix, do criador de Knights. Isso. É por isso que eu me confundi. Cabeça por trás de Knights e Sonic, é basicamente isso. É mais Knights mesmo, mas... Os protagonistas, Leo e Nema, você pode ter uma variedade de roupas lá, que cada uma das roupas tem uma habilidade especial. Se não me engano, são 80 roupas e são mundos marcantes exclusivos de qualquer outro tipo de jogo de plataforma, né? Então tem o mundinho do gelo, tem o mundinho da floresta, tem o mundinho do deserto, coisa parecida. Aham. Eu queria criar hype pra esse jogo, de verdade. Queria depois jogar Hatching Time, assim, eu gosto de jogo de plataforma 3D Collectathon. Só que esse jogo parece um jogo de Wii, cara. Ele é bonito. Muito feio. Não, então, eu acho ele bonito, só que eu acho... do jeito que os personagens andam, é uma escolha artística, provavelmente, mas é meio estranho. Então, aí é aquela questão, vai ter mais de 80 roupas com habilidades. Quer dizer, então, que eu acho que vai ser uma coisa que vai mostrar um monte de habilidades, só que nenhuma delas vai ser tão bem trabalhada, sabe? Ou vai ser muito específico. Eu tô querendo gostar disso aí. Eles mostraram o modo co-op lá, eu fiquei interessado porque eu pensei, vou jogar com a minha namorada, né, no futuro. Mas eu tô com um pressentimento que esse jogo não vai ser bom, não sei porquê. Provavelmente não vai, mas ele vai ser uma coisa que você vai falar, a ideia é interessante, talvez na continuação seja melhor trabalhada. Eu acho que ele tem muito essa cara. Justo, concordo. Por fim, eles mostraram um pouco das imagens de Rune Factory 5. A gente já tinha tido anúncio antigamente, mas foi a primeira vez que a gente viu... O game, um pouco da gameplay do jogo, um pouco... Viu qualquer coisa do jogo, né? Que antes a gente tinha... É o estado que a gente tem de Metroid Prime 4, né? Só sabia o logo. É o anúncio PNG. Bom, basicamente eles estão apostando fervorosamente no 3D nesse jogo. A gente já teve um jogo 3D de Rune Factory, foi Rune Factory Frontier pro Wii. Só que a perspectiva era muito top-down. Nesse a perspectiva é terceira pessoa, né? Pra quem não conhece, o Rune Factory é a mistura de um sistema de RPG fantástico com a mecânica de Harvest Moon. Então você cuida de uma fazenda ao mesmo tempo que você explora dungeons, né? É um jogo de fazendinha. É um jogo de... Como é que eu chamei de vida na fazenda, né? É vida na fazenda. Que não é vida na fazenda. Justo. Fazendinha é Farmville. Aqui nesse jogo, pelo que eles mostraram no gameplay, eles vão apostar muito mais na mecânica de batalha, porque você vai ter golpes especiais, né? Por exemplo, quando você tem aliado, você pode contratar alguns aliados, ou você, sei lá... Se você tiver afinidade muito grande com alguém na cidade, você vai lá e chama pra ir pra uma aventura, né? E nessa, os personagens que você chama como NPC vão ter combinações de habilidades, né? Então, não sei, pareceu muito mais com turnos as habilidades, porque tem animação especial e tal. Não me chama atenção isso, porque Rune Factory as coisas são muito mais rápidas, né? Você entra numa batalha e sai ao mesmo tempo que você tá andando no meio da dungeon. Então, eu gosto por causa disso. E outra coisa Acho que o cutscene só vai ser no especial, né? Tipo, você segura um botão, aí vem o cutscene, ceninha bonitinha e continua. Eu espero que dê pra desabilitar isso aí. Provavelmente vai acontecer. Provavelmente não, né? Não, eu acho que dá. Normalmente vai aperta start e pula a cena toda, sabe? Eu achei as ovelhinhas bonitinhas. Eu não manjo de Rune Factory, o máximo que eu conheço é a minha namorada, a Shui, ela comprou pro Switch lá o 4, que ela tinha jogado no 3DS, se não me engano. E eu olho pra esse jogo e imagino que ele seja aqueles jogos craque que viciam, só que ele não é muito polido visualmente, sabe? Não, porque era um jogo da geração passada, né, pra portátil ainda, então... Uhum. Mas até esse, olhando o vídeo... Você vê que os personagens andam meio travado, assim, cutscene lá na mesinha, o gráfico não é tão bonito. Mas eu acredito que é um jogo que, se você curte o estilo, ele tem bastante o que oferecer de coisinhas pra fazer e você viciar que nem craque mesmo. Eu vou falar que graficamente eu me impressionei, porque assim, Rune Factory, a empresa não me falha, tinha falido basicamente. Depois do 4. Então, e aí meio que não tinha. Era um futuro incerto pra franquia, porque não tem mais a empresa. E aí ela volta com o Rune Factory 4 pro Switch, que a gente viu como é. Não é porque é um jogo de 3DS. Pra mim, mano, o que aconteceu foi um puta assalto visual. Eu olhei e falei, caracas, mano. De onde eles tiraram esse dinheiro, velho? Estão postando as fichas, né? Então, eu tenho uma cara de ser o tipo. É o. Vai tudo. É o Fire Emblem Awakening deles. Talvez. Eu não duvido que seja exatamente isso. Mas eu acho que vinga, viu? Eu boto fé. Talvez eu compre, hein? Vai no Rune Factory 4, que é o melhor jogo da franquia até o momento. Mas eu acho que os gráficos 3D me desanimaram um pouco, porque, não sei, eu não sou fã de RPG em terceira pessoa, e esse sistema de 3D que eles mostraram, o cara vai pegar o eggplant, todas as plantas, os vegetais frutos que ele tá plantando lá na fazenda, tá gigante. E você olha um pouco pras texturas do jogo, elas estão com um pouco de serrilhado também. Você olha pro chão que tá capinado, etc. Tem bastante. Chama atenção que não é aquele gráfico exuberante. Tá mais igual um 3D do Pokémon, sabe? Você aceita que é o melhor que eles conseguem fazer, você sabe que não tá bonito, mas você espera que a jogabilidade cubra isso, né? Então, só jogando pra saber. Mas de acordo com o histórico que o Jamon deu aí, os caras estão de bom trabalho, então, aparentemente. E se eles estiverem na pindaíba mesmo e fizerem um jogo que vai agradar fã e tanta gente nova que entra, aí eu dou uma chance que os caras merecem. Os caras merecem. Os caras tem que merecer sua chance. Tua empresa tá na merda, aí você aposta todas as fichas e faz um jogo foda, porra, não merece? E agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. Primeira notícia é que Nintendo confirmou que a produção do 3DS oficialmente chegou ao seu fim. Pode tocar a música fúnebre aí, Mario. Os caras me dando trabalho só pra fazer uma piada. Bom, provavelmente a gente vai fazer um Subara Show aí da vida e morte do 3DS, né? Sim, que o Jeff já queria me esganar porque eu não deixava fazer, enquanto não anunciassem isso. Então a gente vai segurar as opiniões aqui. Novos jogos para o NES e SNES Online. Donkey Kong 2, Mario Super Picross e Peacekeepers para SNES e Sketch Special Cybernetic Attack Team para NES. Engraçado que o Mario Picross é em japonês e acho que a Nintendo fez um vídeo com legenda em inglês explicando como jogar, não é? Eu não vi isso, mas faz sentido porque Picross sempre tem aquele tutorial, né? Tá aí, Donkey Kong 2, acho que é um dos melhores jogos de Super Nintendo, junto com o Picross, pra quem gosta, um joguinho de puzzle interessante. O outro lá, não conheço nada, eu achei que é um Streets of Rage e outras coisas genéricas, Peacekeepers. E o nome, esse nome aí é pra chamar atenção, né, inclusive. Qual, Peacekeepers? Não, é Sketch. Sketch. Sketch é Cybernetic Adventure. É, isso aí, esse Sketch aí é só pra chamar atenção, essa sigla maldita. E eles também vão lançar pro Super Famicom com o Fire Emblem, Mystery of the Emblem, né, que é o Fire Emblem 3. A única coisa que eu tenho que falar é que agora que eles colocaram Donkey Kong Country 2, a gente pode reclamar que não tem Donkey Kong Country 3, então... Não, esse não é tão bom quanto os outros, não precisa reclamar, não. Não, mas a gente reclama do mesmo jeito. EA está considerando trazer o EA Play, engraçado que eu falo EA depois EA, para o Nintendo Switch. É assim, eu que tenho Game Pass aí no PC, acho que vai pegar junto o EA Play. Jogo da EA, eu não pago full price nem fudendo, então se vier no serviço assim pra mim, tá de boa. Mas no Switch eu acho meio feio, hein? Porque em outros consoles tem tudo aqueles jogos que o que vende EA é gráfico, né? Porque os jogos, o conteúdo é tudo cagado, então... Ah, eu acho que FIFA, quando lançou no Switch, acho que quebrou um pouco esse paradigma. Do quê? Desses que os gráficos dos jogos da EA são os mais, a coisa mais importante que eles têm. Eu acho que a simulação deles é o que dá o diferencial mesmo. Vixe, é. Já que quase ninguém fez jogo de futebol mesmo, eles podem falar isso, né? Eles são monopólios. Se alguém faz jogo de futebol, eles são assassinos. Eles só não podem fazer isso com a galera do PES, porque... acho que é a Konami. Porque a Konami dá tiro nela mesmo, então que se foda. A Konami é muito bem protegida pra esse sentido. Mais notícias desinteressantes sobre updates no Switch. Versão 10.2.0 acabou de sair, trazendo mais estabilidade ao sistema. Porém, a atualização também está bloqueando certos apelidos, incluindo os nomes coronavírus e Covid. Ou seja, seu nickname não pode ser esse mais no Switch. Eu não sei, eles podiam adotar uma política igual do Fall Guys e bloquear o nome de todo mundo. Que horrível, ainda sinto saudade de ver os nomes lá. Eu entendo o peso de colocar coronavírus no nome, por causa da... tem muita gente luto, né, pelas mortes e por aí vai. Mas não é uma palavra que denigre, né? É mais que ela pode ser ofensiva para algumas pessoas, mas não sei. E depende muito da perspectiva de cada um. Mas senão me chamaria Death lá, morte. É, tem muita gente que coloca Death. Tá tudo bem, né? Em entrevista recente para a CNN, Miyamoto disse que o motivo do Mario ser um encanador é porque a equipe queria que ele fosse um cara qualquer que mora perto de você, não um super-herói. É, ele era um carpinteiro antes, um carpinteiro não mora perto também? Mas já teve tanto emprego, né? Mas acho que a de encanador é o mais famoso. Então, tá aí, né? Acho que deixou ele mais único, na minha opinião. É uma justificativa pros canos. Então, é. Eu acho que é mais nesse sentido. Eu acho que ele mais falou, a gente tinha colocado canos aqui e aí ele quis dar uma explicação falando que o Mario ia ser um encanador porque eles decidiram, mas sei lá, parece que o Miyamoto tá meio velho e esqueceu das coisas. Não, acho que nisso não, né? Mas tudo bem. Ele tá falando isso agora? Como é que ele nunca citou isso? É que ele disse que a equipe, né, decidiu. Ah, não sei, vai saber. Também não duvido. Depois do Emils, que eu não confio tanto na Miyamoto mesmo. Meu Deus. A Nintendo soltou um documento sobre a política dela para esse ano fiscal e temos diversas novas informações sobre o futuro dela. Em 2022, temos programado o lançamento do filme do Mario produzido pela Illumination. Porém, o documento diz que não seremos apenas limitados a filmes. Novas expansões visuais estão planejadas. É essa Illumination que fez o filme dos Minions, né, também? Isso, exatamente. Ai, meu Deus. Os Minions virar tudo Toad. Eu não sei, eles estão enrolando bastante pra mostrar um pouco de como vai ser o visual, etc. Provavelmente eles aprenderam com o filme do Sonic, e eu acho isso bom. Então vai com cautela aí. Agora, sobre o que pode aparecer que não é filme, eu não faço ideia, porque eles já tem jogo, já tem conteúdo visual, já tem filme agora que vai ser lançado. Pode ser desenho animado, Mario. Será? Pode ter desenho animado. Pode ter, já teve desenho animado de Mario, já teve desenho animado de... Mas pode voltar, né? É, mas eu acho que foi em 90, né? Essa empreitada aí. Pode ter VTuber do Mario. Pode ter VTuber do Mario. VTuber da Peach. Ia ser mais engraçado o VTuber do Toad. Ele berrando toda vez que ele morre. Assim, todo mundo sangrando pelo ouvido, né? Ainda falando sobre o documento da Nintendo, temos a informação que o próximo console dele será no mesmo estilo dos consoles como o DS e o Switch. Ou seja, consoles únicos que geram diversão na maneira como você utiliza. É, aí eles estão só reafirmando, né, que o futuro deles é não bater diretamente com PS5 e essas coisas, Xbox, fazer o console do jeito deles. Eu entendi esse anúncio, esse slide, né, de uma outra maneira, que o foco deles vai ser software integrado, hardware integrado, né? Eles falam que o hardware integrado entre o Wii e o DS, por exemplo, tinha as conectividades que eles conseguiam executar através do Wi-Fi. Mas é isso mesmo, é integração software e hardware. É, eu acho que eles não deixaram claro que se vai ter um Switch Pro ou não. E pelos rumores, tudo indica que vai ter. Eles estão falando de 4K, etc. Eu acho que esse slide não deixou claro isso, só pra reforçar. Uhum. Agora o Nintendo Switch está oficialmente presente no Brasil. Pela bagatela de R$3.000. É, o presente já comentou do preço. Se você não ouviu, escuta os podcasts passados. Mas será que tem gente que comprou? Já vi, já. Comprou, sim. Ah, é? Bom, fico feliz, né, então, que o produto aparecendo nas revendas oficiais está fazendo efeito. Já apareceu pra mim publicidade da Magazine Luiza, tá navegando nas redes sociais e, tá, olha, Nintendo Switch, R$3.000, é isso aí. Então, acho que as revendas também estão apostando forte na publicidade do jogo, do console. Espero que tenha uma venda razoável, pelo menos, pra surtir efeito, né, um pouco da presença da Nintendo no Brasil, e eles só apostarem um pouco mais. Eles trazendo jogo físico pra cá, porque eu necessito. Ficar importando um jogo da Ásia não dá pra mim, não. Calma, Lucas, foi só uma vez. Relaxa essa bunda. E pra você que ouviu até agora, não deixe entrar em nosso site e comentar tudo que a gente discutiu nesse podcast. Quais foram as impressões que você teve do Nintendo Direct Mini Partners? E também sobre os Monster Hunters anunciados, né? Porque a gente teve um Direct exclusivo de Monster Hunter. Ou sobre qualquer outra coisa que a gente discutiu nesse podcast. Se você não tem nenhum comentário, faça alguma pergunta pra gente que a gente vai responder no nosso podcast de comentários, o Karaoke 64. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.